Partidos políticos. O que são? De onde vêm? Onde vivem? Como se reproduzem? Vamos desvendar estes e outros mistérios aqui no Politicast. Eu sou Carlson Galdino, hoje estou aqui sozinho e vamos lá. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Oh baby, a gente ainda nem começou. Politicast. Está começando agora. Politicast. Na Grécia e Roma antigas, dava-se o nome de partido a um grupo de seguidores de uma ideia, doutrina ou pessoa, mas foi só na Inglaterra, no século XVIII, que se criaram pela primeira vez instituições de direito privado com o objetivo de congregar partidários de uma mesma ideia política. Segundo a Wikipédia, partido político é um grupo organizado, legalmente formado, com base em formas voluntárias de participação numa associação orientada para influenciar ou ocupar o poder político. O curioso é que partido, ele originalmente vem mesmo da palavra partir, como parece, não é só uma coincidência, porque significa que uma parte da sociedade está sendo representada por um grupo. É a principal forma que a gente tem hoje em dia de atuação política, de atuação grupal política, de tentar levar certas pautas à execução. Apesar de que, ultimamente, muitos deles têm deixado de seguir as normas que eles próprios estabeleceram nas suas criações. Falando de partido, a gente precisa falar um pouco sobre esquerda e direita. Muita gente por aí vem com a história de que não existe mais esquerda e direita, que é tudo igual. E não é bem assim. Primeiro que, conceitualmente, esquerda e direita têm suas diferenças claras. E existem partidos de direita e de esquerda que não seguem, não praticam aquilo que era sua orientação inicial. Isso é um problema. Tem assim, a postura do partido e dos políticos, mas as ações de esquerda e de direita são bem definidas. O conceito foi criado durante a Revolução Francesa e eu acredito que a essa altura todo mundo já saiba, mas não custa lembrar, até porque logo depois que o PT chegou ao governo federal, isso era muito confundido. Esquerda não significa oposição. Esquerda é um conjunto de interesses, de causas a serem defendidas, diferentes das causas do pessoal de direita. Não quer dizer que é a oposição. Oposição é oposição. Se o partido de esquerda está lá, a oposição provavelmente vai ser a direita. Ou pode ser alguém mais à esquerda ainda, porque o espectro político é muito amplo. A gente não tem só esquerda e direita. Existem N possibilidades. Mesmo em esquerdas consideradas no mesmo nível de espectro, elas podem defender causas diferentes e serem contrárias em certos pontos. Primeiro, algumas coisas que diferenciam bem esquerda e direita. Esquerdas geralmente defendem liberalismo, defendem causas sociais, ações afirmativas e a laicidade. Isso aí é de um modo geral, né? Existem também partidos de esquerda que são fortemente ligados a alguma religião, mas em linhas gerais são essas as causas que a esquerda costuma defender, enquanto a direita costuma ser mais conservadora, defender causas econômicas, defender o nacionalismo e tendem a ser partidos de ordem. E como eu falei no caso da esquerda, nada impede que existam esquerdas que defendam causas econômicas ou direitas que tenham também causas sociais no meio das suas pautas. Mas, em linhas gerais, essas são as características mais marcantes de direita e esquerda. É importante, já que a gente está falando de partido, a gente falar também de outros temas assim, relacionados. Por exemplo, associações. Uma associação é um grupo que reúne duas ou mais pessoas que pode ser oficialmente formado com uma pessoa jurídica representada ou não. Eles não devem ter fins lucrativos e devem ter um objetivo em comum. Antes de nascer como partido, geralmente os agrupamentos que vão virar partidos nascem como associação, para depois irem crescendo até se tornarem partidos. Aí os partidos acabam se formando e existem as frentes e coligações, que são agrupamentos de partidos políticos em aliança temporária que tentam defender certa intersecção de causas que eles tenham, causas em comuns. Aí, por conta, para terem mais força na defesa daquelas causas específicas durante um certo período, eles acabam se agrupando de maneira temporária. É diferente de fusão, porque partidos também podem se fundir. A dinâmica de partidos é bem interessante se você analisar dando um zoom out na linha do tempo, você vendo vários anos. Partidos mudam de nome, partidos deixam de existir, partidos nascem, outros se juntam, outros agrupamentos políticos se separam de partido e criam um novo partido. É bem dinâmica a coisa. E outro tipo de organização interessante relacionado a partidos também são as correntes ou tendências, que muitos partidos têm agrupamentos internos que funcionam como se fossem partidos menores dentro do partido maior. E esses agrupamentos, eles podem ter uma motivação geográfica, eles podem ser um grupo que se juntou numa certa cidade ou num estado que pretendem apoiar um partido maior, mas não querem perder aquela identidade de grupo que tinham. Aí podem nascer como uma tendência dentro do partido. Podem ser movidos por algumas causas específicas, porque eu falei do espectro aqui por alto, né, que da esquerda para a direita existem várias tonalidades que um partido pode ter. E geralmente, assim, o mais comum é que os partidos não sejam pontuais dentro desse espectro, eles pegam uma faixa. Por exemplo, um partido de centro que aceite alguns partidários, alguns filiados que sejam um pouco de esquerda e outros que são um pouco de direita. Certo? Tudo assim, numa certa margem, não é só quem tiver exatamente aquela postura de centro. E assim podem nascer tendências ou correntes que tenham uma visão mais de esquerda ou mais de direita dentro desse partido de centro, por exemplo. Até em partidos de esquerda ou de direita, podem algumas correntes defender coisas específicas, defender, dar mais prioridade para uma das causas que são defendidas pelo partido do que outras, ou defender causas que não estão previstas no estatuto, assim, nas regras do partido, né, algumas causas adicionais. Eu acredito que é bem interessante também essa dinâmica de correntes. Correntes, elas podem migrar de um partido para o outro, e é mais simples até de se criar do que os próprios partidos. É uma forma de organização em subgrupos. Falando da dinâmica de partidos, a gente tem que lembrar também que existe a possibilidade de existir um partido só naquele local, né? É diferente da realidade que a gente conhece, a gente convive com mais de um partido existindo. Mas há lugares em que há um partido só. Eu acredito que isso tem um pouco de resquício das épocas monárquicas e totalitárias que houve na história. Eu sei que, segundo Aristóteles, um partido único representa uma ditadura não esclarecida. E ele próprio recomendava ao seu pupilo Alexandre que sempre tivesse em seu governo também um partido de oposição, para assim bem governar. E se você analisar bem, se partido, o conceito de partido, da própria palavra, vem de partir, significa que uma parte da sociedade está representada, a partir do momento que você tem um partido único, você tem um problema de incoerência também. Você não tem muito sentido isso. Se é único, não existe partições, não existem partições. Então, como é que chama de partido e é único? Um exemplo de partido único que temos é o Partido Comunista Cubano. Para amenizar essa situação, lá não é preciso pertencer a um partido para se eleger. O conceito de partido único é realmente ruim. Existem outras situações, como o bipartidarismo, quando o governo permite que existam apenas dois partidos, o seu e uma oposição. É o que aconteceu aqui no Brasil na época da ditadura. E existe o pluripartidarismo, que é o que a gente tem no Brasil, que leva a ter vários partidos em atividade. Agora, falando de uma forma cosmopolitana, se é esse o termo, não existe um partido mundial ainda, porque para isso seria preciso um consenso muito grande envolvendo diversas nações. Geralmente, as nações têm problemas muito particulares e é difícil você ter um partido só que abranja todas elas, abranja ou uma parte das nações. O que a gente tem, ao invés disso, são iniciativas mundiais que tentam alinhar pensamentos de partidos. Por exemplo, associações internacionais, como o Foro de São Paulo, que é uma associação, se eu não me engano, de esquerda, e que tem vários partidos que estão afiliados a essa associação. Tem alguns no Brasil. Existe a Global Verde, que une o pessoal dos partidos verdes mundiais, e por aí vai. Assim, existem esse tipo de associação, tanto com pautas de direita quanto de esquerda, ou pautas mais específicas, como a pauta ambientalista. E são formas de articulação para tentar fazer com que os partidos que seguem aquele nome, aquele princípio ideológico, eles tenham uma sintonia entre si, que é algo que eu considero saudável. Agora, eu acredito que eles não amarrem demais os partidos. Eles devem dar muita liberdade para os partidos nacionais. O que eles devem fazer é dar um norte, dar sugestões de pauta, discutir a melhor forma de proceder para a defesa daqueles temas que são mais caros para os seus partidários. No Brasil, os partidos políticos surgiram no segundo reinado. Havia dois partidos apenas, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Com a Velha República, em 1889, começaram a aparecer vários partidos. No período da ditadura militar, foram extintos os partidos todos que estavam em exercício e foi instituído que haveria apenas dois partidos. O Partido Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. A Arena foi criada pelo Ato Institucional 2, de 1965. E o MDB foi criado em 1966, um ano depois. O curioso é que os partidos de hoje em dia ainda têm, alguns deles têm um pé nessa fase. Por exemplo, a Arena, ela virou o Partido Democrático Social, PDS, que depois mudou de nome para PPR, Partido Progressista Renovador. Depois mudou de nome para PPB, Partido Progressista Brasileiro. E hoje é o Partido Progressista, o PP. Ou seja, o PP que a gente tem hoje é o Partido Arena, que era o partido da ditadura, que foi mudando de nome com o passar do tempo. E na época que era ainda PDS, um grupo do partido saiu e criou a Frente Liberal, que depois virou o PFL e depois virou o Democratas. E, resumindo, Partido Progressista e Democratas são filhos do Arena, aquele partido de apoio à ditadura militar. Já o MDB, ele em 1980 terminou mudando de nome para PMDB. É esse mesmo que a gente conhece, aquele grandão, aquele partido de centro enorme. Bom, de acordo com o que eu analisei aqui, a gente tem hoje em atividade 33 partidos políticos. Tem, assim, é um número bastante alto, se você pensar bem, né? Tem muita gente que critica, que diz que deveria ter bem menos partidos. Eu, assim, não vejo como um problema necessariamente termos tantos partidos assim. O problema principal é quando a gente tem vários partidos com a mesma pauta. E aí, nesses casos, é que eu acredito que não faça tanto sentido, ou partidos que não se justifiquem. Por exemplo, existem partidos pequenos, que são ideológicos, que têm pautas bem próprias, e que se a gente for nessa ânsia de reduzir o número de partidos, esses partidos pequenos de pauta importante, mas que não agregam muitos defensores em torno delas, acabarão sendo engolidos pelos outros partidos maiores. E isso eu acho que seria negativo para a nossa democracia. Além desses 33 partidos, ainda existem vários outros. Eu acredito que, se brincar, ainda uns 20 ou mais, que estão tentando se oficializar. Entre eles temos o Partido Pirata, que é uma iniciativa que existe em vários países já. No Brasil já existe há alguns anos, com uma associação que está tentando virar um partido político. É a Rede Sustentabilidade da Marina, que vem tentando se oficializar já há vários anos e, por alguma razão estranha e misteriosa, ela não consegue oficializar isso como partido. Convenientemente, para algumas pessoas, alguns grupos políticos que têm medo da atuação dela, a aprovação do partido acaba sendo, né, não acontecendo, e ela continua tentando. Tem o PDS, tem o Libertários, tem também a Ação Libertadora Nacional, e tem o Partido Militar Brasileiro e a Nova Arena, que realmente eu não sei se a gente deve ter boas expectativas em torno desses últimos. Mas esses são partidos que estão tentando ainda acontecer, se oficializar, entre vários outros que estão por aí, por vir. Consultando a Wikipédia, no espectro partidário, que eu acredito que não foi feito recentemente, talvez não esteja atualizado, mas é um bom ponto de partida para a gente analisar, A média dos partidos políticos está entre centro e centro-esquerda. Eles dividem os partidos entre extrema-esquerda, esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema-direita. E eu peguei também o número de filiados que tem os partidos e comparei assim, o espectro dos cidadãos que são filiados a partidos, confrontando o número de filiados de cada partido com o espectro que ele apresenta. E aí descobri algumas coisas interessantes. Por exemplo, 35% dos filiados a algum partido político estão filiados a partidos de centro. E se a gente considerar os que estão próximos a centro, esse número vai para 67%, que é a soma do pessoal que está em partidos de centro-direita, centro e centro-esquerda. Dá bem mais que a maioria da população. Se a gente agrupar os partidos conforme alguma tendência de direita ou esquerda, ou seja, a gente juntar centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda num bloco só e fizer a mesma coisa com o pessoal ligado à direita, a gente vai ter que 41% dos que são filiados a algum partido estão à esquerda e só 24% estão à direita. E a moral da história disso é aquilo que a gente já percebe no dia a dia, que as causas de esquerda elas são mais voltadas, assim, tendem a ter mais aceitação da sociedade. Agora, o curioso disso é que, segundo essa classificação da Wikipédia, o PT ainda é considerado de esquerda, o que eu não discordo, assim, se a gente considerar a divisão em três apenas, eu acredito que acabou indo para centro-esquerda, deu alguns passos em direção ao centro depois que assumiu o poder, e o PSDB é considerado partido de centro-esquerda, o que é complicado também, porque a pauta, né, a pauta social-democrática, ela é realmente uma pauta de esquerda, mas o que os partidários do PSDB vêm fazendo desde Fernando Henrique é uma defesa de pautas do neoliberalismo. De modo que eu acredito que o partido deveria se chamar Partido do Neoliberalismo Brasileiro, não da social-democracia. E sendo assim, ele não estaria classificado como centro-esquerda. Aí, considerando isso, esses são os dados que a gente tem, né? Estatísticas, pelo menos conforme a Wikipédia. Outra coisa interessante, para cada 20 afiliados a algum partido político, 3 são do PMDB e 2 são do PT. Ou seja, esses dois partidos são hoje quem reúne a maior quantidade de cidadãos filiados a eles. É interessante porque é justamente a base governista, em tese. Porque o PMDB sabe como é um aliado um tanto complicado no atual momento, pelo menos. E por falar do PMDB, vamos tratar um pouquinho mais sobre ele, né? Para vocês ficarem conhecendo, eu separei aqui os partidos que têm mais afiliados. É um exercício até para a gente entender melhor o cenário político. Mesmo que existam políticos que estão filiados a partidos e acabam não seguindo à risca a pauta daquele partido, é um bom ponto de partida, como eu falei anteriormente. E eu acredito que se a população tivesse uma percepção da importância que partidos têm e da importância também que os seus representantes sigam o seu estatuto, sigam aquelas pautas, a situação hoje seria diferente. Haveria uma punição, pelo menos social, dos representantes que não seguissem aquilo, que não cumprissem com as normas que o partido estabelece. Bom, o PMDB, para começar, que é o maior partido político brasileiro da atualidade, ele foi criado a partir do MDB, como eu já disse antes, ele é um partido centrista. E aí vem uma questão interessante: o que significa exatamente ser um partido centrista? Né? A gente já sabe que é um partido de esquerda, que é um partido de direita. Os partidos de centro, eles tentam chegar ao meio termo, eles são contra os extremismos, que faz sentido, né? Já que tanto direita quanto esquerda, eles podem ir para extremos. Os de centro, eles tentam conciliar o avanço econômico com as causas sociais, de modo que nem vão na linha de comunismo, nem vão na linha do capitalismo selvagem. O PMDB é o partido, entre outros, do ex-presidente José Sarney. Ele é um dos maiores agregadores de ideais políticos, que chamam de sincretismo político, que ele tem uma faixa de espectro grande, tem gente lá que defende pautas mais à esquerda, mais à direita, é muito flexível nesse ponto, ele não amarra. E ele é o maior partido político brasileiro, como eu já disse. No dossiê do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral de 2007, o PMDB ocupa a segunda posição no ranking. E ao contrário do que muita gente por aí pensa, o primeiro lugar não é o PT. PT é o próximo, é o segundo maior partido político do país. Ele foi fundado em 1980 e integra um dos maiores e mais importantes movimentos de esquerda da América do Sul. É composto por dirigentes sindicais, intelectuais de esquerda e católicos ligados à teologia da libertação. É o partido que está no governo já há um bom tempo, como todos sabem. E, bom, sobre o ranking da corrupção, ele ocupa a nona posição, certo? É preocupante, mas se você considerar que tem 14 posições nesse ranking, ele não está tão mal assim para ser o segundo maior partido. Lembrando que esse ranking foi liberado em 2007, então hoje, se tiver um novo ranking, é possível que ele esteja em outra posição. Embora a gente saiba que no caso da Lava Jato em particular, o PT era o, se eu não me engano, o terceiro partido que foi mais citado, pelo menos no início. A gente sabe que tem gente de vários partidos envolvidos. Então, o ranking deve alterar de muitas formas. Não é só o PT que mudaria de posição. Vários outros talvez mudassem ou até permanecessem, quem está em posições mais altas. Mas, enfim, outra característica interessante é que ele possui 18 tendências partidárias. São aquelas tendências, aqueles subpartidos dentro do partido. Algumas das tendências que eles tinham saíram em certas épocas da história, para o PSOL, para o PCdoB, enfim, principalmente depois que o PT chegou no governo, quando houve essa mudança de discurso, mudança de posicionamento político, teve tendências que ficaram insatisfeitas com essa mudança e acabaram migrando para outras legendas. O terceiro partido é o Partido Progressista. Ele, como eu já disse lá atrás, ele nasceu da Arena e é o partido de Paulo Maluf. O quarto maior partido no quesito de números de filiados é o PSDB, que é o terceiro no ranking da corrupção de 2007 e a principal oposição ao governo Dilma. Hoje em dia é o partido do ex-presidente Fernando Henrique e foi criado em 88 por Mário Covas, como uma dissidência do PMDB. O PDT foi criado por Leonel Brizola. Sua intenção era recriar o PTB, que o PTB era o partido que o Brizola e Getúlio Vargas tinham, que já tinha uma certa força nacional. Só que quando ele tentou recriar o PTB, a sigla já tinha sido reivindicada pela sobrinha do Getúlio Vargas. Dizem que foi uma manobra para tentar enfraquecer o grupo de Brizola, tanto é que mesmo tendo um posicionamento político bem diferente do PTB original, o novo PTB acabou tendo muita aceitação, uma votação ampla. Então, no fim das contas, pode ter funcionado essa prática. Se o Brizola tivesse recriado o PTB, talvez ele tivesse conseguido bem mais força naquele momento. E assim nasceu o PDT. E sobre esse caso, o Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema. Quanto ao PTB, ficou na próxima colocação. Não foi criado por Brizola, mas foi criado por Ivete Vargas em 1979. Ocupa a quinta posição no ranking da corrupção. O PDT ocupa a sexta posição. O próximo partido é Democratas, que é o antigo PFL, que veio da Arena. É membro da Internacional Democrata Centrista e da União Internacional Democrata. E lidera o ranking de corrupção. E isso é importante dizer, né? Porque, curiosamente, os partidos que mais estão brigando contra o governo, querendo impeachment, são Democratas, PSDB e Partido Progressista. Pelo menos no ranking da corrupção de 2007, Democratas estava em primeiro lugar, terceiro lugar estava o PSDB e quarto lugar o PP. Aí o ponto que eu levanto é: qual o real interesse desse grupo? Vocês acham mesmo que essa briga pelo impeachment é realmente uma insatisfação com corrupção? É só você pensar um pouco que não faz o menor sentido. O oitavo maior partido em número de filiados é o Partido da República, PR. Foi fundado em 2006 pela fusão do PL e PRONA. Para quem não lembra, PRONA era um partido ultranacionalista cujo o representante mais lembrado é o Enéas Carneiro, que queria fazer uma bomba atômica no Brasil para ter poder de negociação com as grandes potências mundiais. É um partido que reúne conservadores, liberais, populistas, nomes da bancada evangélica e da classe artística. É o de Antony Garotinho e do Tiririca. Isso é o PR. O nono é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, criado em 1947 a partir da esquerda democrática e recriado em 1985. É o partido do Romário, ocupa o 11º lugar no ranking da corrupção e na eleição passada era o partido do Eduardo Campos, que faleceu no acidente de avião. E o décimo partido é o Partido Popular Socialista. Foi fundado em 92 por dissidentes do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Tentou se fundir com o PSB, que eu acabei de falar, e é o último partido que o ex-presidente Itamar Franco foi filiado. Ocupa a 8ª posição no ranking da corrupção. Além desses, tem vários outros, como o Partido Social Cristão, que é do Marco Feliciano, tem o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, Partido Verde. Temos também o Partido Social Democrático, que foi criado em 2011 por dissidentes do Democratas, Partido Progressista e PSDB, justamente aqueles três que eu falei ali, dissidentes deles criaram o PSD. Tem o Partido Trabalhista Cristão, tem o PSDC, que é o Partido Social Democrata Cristão. Esse aí é o partido do Emael, para quem acompanhou os debates do primeiro turno das últimas eleições, e eu acredito que ele é recorrente também em eleições, esse candidato. O PTN, Partido Trabalhista Nacional, é o partido de Jânio Quadros, que foi refundado em 95. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro é o partido do Levi Fidelix, foi criado em 94. O PSOL foi criado em 2004, que é o Partido Socialismo e Liberdade, criado por dissidentes do PT. Solidariedade, criado em 2013, é o partido do Paulinho da Força. Temos o PSTU, que é um dos que reivindica o marxismo revolucionário, talvez o único ou um dos únicos. Tem também o Partido Comunista Brasileiro, que ainda existe, e que durante a ditadura teve 1/3 do seu comitê central assassinado. Ele continuou existindo, só que na ilegalidade. Voltou à legalidade depois do fim da ditadura. O Partido Pátria Livre, criado em 2009, é uma exceção, uma das exceções que existe aquela regra de pautas de esquerda e de direita, porque é um partido de esquerda baseado em forte nacionalismo. Temos o Partido Ecológico Nacional, que foi criado em 2012, e que, apesar do nome ecológico, ele parece não dar tanta ênfase à causa ambiental. Por isso mesmo, ele já foi muito criticado pelo pessoal do Partido Verde e, curiosamente, ele tem uma forte ligação com a Assembleia de Deus. Esse ano tivemos o Partido Novo. É um partido de centro-direita. Eu não sei, viu? Esse nome é complicado. Eu não gosto de colocar novo em nomes de coisas. Lembra aquela fase que a gente está escrevendo dissertação na faculdade, coloca versão nova, versão mais nova ainda. É um nome que daqui a uns 10 anos, 20 anos, 30 anos vai ficar incoerente com a realidade do partido. Quando se fala que a gente tem partidos demais em atividade, tem um outro lado também, né? Porque é muito difícil criar um partido, não é uma coisa tão simples assim. Sabe aquelas piadas, quantas pessoas precisam para trocar uma lâmpada? A gente vai ver aqui quantas pessoas precisam para criar um partido. Primeiro, você precisa de 101 eleitores de domicílio eleitoral em no mínimo 1/3 dos estados para serem os fundadores do partido. Aí precisa de programa, de estatuto, dessas coisas. E aí com isso você, depois de uma série de passos, vem a coleta das assinaturas. E aí precisa se arrecadar 0,5% dos eleitores que votaram em deputados federais na última eleição. Ou seja, desconsiderando-se os brancos e nulos. Digamos que tenham sido 100 milhões de eleitores na última eleição. Vai ser preciso ter 500 mil assinaturas. Aí vem outro problema, essas assinaturas não podem ser de um canto só. Precisam ser de pelo menos 9 estados, e cada um desses estados deve ter pelo menos 1 por 1.000 dos eleitores representados nessas assinaturas. E aí as assinaturas devem ser conferidas em cartório regional. No fim das contas, se isso tudo for aprovado, todos os passos forem seguidos, é que se cria o partido. Ou seja, o fato de termos muitos partidos não está ligado de maneira alguma a uma suposta facilidade de se criar partido no Brasil. Não é fácil. Por isso mesmo, assim, pelo fato de já existirem tantos partidos, que alguns até têm causas parecidas, eu acredito que seria interessante para o pessoal que pretende criar um partido novo, ao invés de criar um partido novo, tentar se juntar com outro já existente, que é uma tendência dentro daquele partido. Eu acho que socialmente acaba sendo mais interessante. O problema é que, quando se cria um partido novo, frequentemente o interesse é concorrer o mais cedo possível a eleições, porque aí se cria novas vagas de concorrência. Para prefeito, por exemplo, você não pode ter mais de um representante por partido. Então, se você é um político influente, ou é uma pessoa influente que quer entrar na política e quer já se candidatar a prefeito, você entrando num partido já existente, dependendo do partido e que aliados ele tenha, vai ser difícil você conseguir se candidatar, por exemplo, a prefeito já na próxima eleição. Por isso que, acredito eu, o pessoal acaba achando melhor criar um partido novo, por mais que seja trabalhoso e demorado. Porque, a rigor, era mais interessante nascerem como tendências dentro desse partido, e aí as coisas serem construídas com o tempo. Mas quem quer investir tempo antes de colher os resultados, não é? Bom, isso tudo que foi falado tem como base o que a gente tinha, a realidade que a gente tem até o momento. Temos que lembrar que está acontecendo uma reforma política lá na Câmara e uma mini reforma política no Senado, e que muita coisa pode acabar mudando. Mas, como eu venho dizendo, isso aí é uma boa base para a gente entender o cenário. Outra coisa interessante que se percebe analisando o espectro de partidos no Brasil é que a gente não tem partidos de extrema direita. Isso não é tanto surpresa, porque até mesmo algumas pautas, aquelas que são mais discriminatórias, são proibidas de serem defendidas, né, de ter um partido político. A gente não pode ter um partido político que seja reconhecidamente neonazista, por exemplo. Mas, em paralelo a isso, a extrema-direita, movimentos sociais de extrema-direita, têm se fortalecido pelo Brasil, desde o ano passado, principalmente. E, assim, não são movimentos muito grandes, é verdade, mas são movimentos que acabam tendo muitos holofotes da mídia. E por isso mesmo, acabam dando a impressão de que há um contingente grande de pessoas, acabam dando uma força maior à ação desses grupos. E, assim, já vem sendo dito há um bocado de tempo por algumas pessoas que existe um outro partido no país que seria o partido mais forte, o PIG, Partido da Imprensa Golpista. Esse partido não existe como partido, mas ele parece ter uma pauta própria, uma pauta de centro, que não teria relação com esquerda ou direita necessariamente, mas que boa parte das vezes tem a ver com direita pelo fato de serem movidos por interesses comerciais. Mas, assim, não é um partido, é mais uma piada, mas uma piada que vem com o intuito de fazer uma crítica, de fazer as pessoas perceberem essa manipulação que acontece no dia a dia e que a população é vítima há tanto tempo. Bom, gente, é isso. Eu agradeço aí a paciência de vocês, porque deve ter ficado um tanto chato um episódio desses gravado só por uma voz. Mas é assim mesmo, né? Assim, acontecem imprevistos, a gente precisa improvisar e lidar com as ferramentas que a gente tem. Agradeço a atenção. Vocês visitem lá politicast.info para ficarem atualizados, acompanhem as nossas notícias. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco por contato@politicast.info. E até a próxima. Lembre-se que política faz parte da vida.